Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã maravilhosa que nós temos para falar sobre a mensagem espírita. E é uma alegria grande estar nesta casa, sempre nos acolhe com muito carinho. E muito bom estar nesse ambiente que nós pressentimos, já percebemos todo o amparo espiritual que existe por todos nós. E hoje nós vamos falar sobre falar. Nós vamos conversar um pouco, trazer algumas reflexões sobre a importância desse ato, sobre o quanto é importante para nós esse ato de falar. Nós poderíamos fazer um estudo sobre o falar, buscando desde as origens a importância que houve para o homem dessa capacidade que ele adquiriu de se comunicar entre si de uma maneira tão eficiente, de uma maneira tão poderosa, no sentido de transformação. Porque o homem, ele transformou efetivamente a sua convivência com os outros à medida que ele adquiriu a capacidade de se comunicar. Quando ele adquiriu, então, a capacidade de transmitir suas ideias com essa maior precisão que hoje a nossa fala traz, embora ela ainda não seja totalmente adequada para transcrevermos, para traduzirmos certas ideias, o progresso, então, avançou rapidamente e ligeiramente. Mas, juntamente com isso, vieram também uma série de desequilíbrios, uma série de perturbações com o ato de falar. O homem falando cria também, muitas vezes, a destruição, a dor e a morte. Então, nós vamos buscar hoje trazer alguns comentários que contribuam para nosso aprimoramento dessa qualidade de sermos capazes de nos comunicar oralmente. Há uma história bastante interessante que aborda a questão do poder que as palavras têm. É uma história que narra o seguinte: um determinado sultão estava muito preocupado com as rebeliões do seu reino, com aquilo que poderia acontecer a partir do levante das pessoas que estavam já inconformadas com a situação que viviam ali. E ele consultou então um médium, que na época eram conhecidos genericamente lá como vidente, e perguntou a ele o que iria acontecer. Essa pessoa traduziu exatamente aquilo que ela tinha percebido do mundo espiritual, dizendo que aquele sultão veria todos os seus filhos morrer. O sultão ficou indignado com aquela pronúncia de morte sobre a sua família, que era numerosa, e ele determinou a morte do vidente. Ele chamou mais um, outro, para que desse uma segunda opinião. E esse segundo vidente disse então ele assim: que o sultão viveria para ver a geração dos seus netos. Alguém que estava ali naquela reunião, mais tarde, depois que o sultão tinha dispensado o vidente, tinha recompensado a ele, percebeu a sutileza da fala do segundo vidente e disse a ele: você disse a mesma coisa que o primeiro e ainda foi recompensado com ouro? E ele disse então, concluindo, que realmente ele havia previsto a destruição e a morte, mas ele havia colocado as coisas de uma forma que não causaria àquele sultão maior revolta, não causaria a ele a sua ira. E assim é com quase tudo que nós podemos falar. Existem maneiras que nós podemos nos comunicar com as pessoas que podemos trazer a destruição para a vida delas e para a nossa. E existem maneiras adequadas que podemos transmitir as mesmas ideias, os mesmos conceitos, de uma maneira que não trará um distúrbio tão grande, ou ao menos não trará ali um conflito que nós não consigamos superar, né? O fato é que muitas pessoas não prestam atenção nisso, de que podemos construir e destruir falando. E é sobre essa situação que nós vamos falar um pouco. Nós temos ouvido falar de muitas calamidades, né? Nós mesmos nessa grande cidade, nós passamos por uma situação muito difícil nos últimos dias, em que uma onda de medo, de terror real, os agentes causadores dela, foi aumentada pelo modo de falar das pessoas. Muitos boatos circularam, muitas coisas foram faladas que nem sempre estavam correspondendo à realidade dos fatos, mesmo minimizando ou aumentando. As pessoas, por não terem ali, então, muita consciência sobre a importância de se transmitir uma informação, passaram de uma forma que criou o pânico em muitas pessoas. E quando nós vamos ouvindo falar das outras calamidades no mundo, nós ouvimos falar de terremotos, da fúria da natureza, agredindo certos povos. Nós ouvimos falar de doenças que são alarmantes, que podem ocasionar uma pandemia mundial, que pode tomar conta de toda a humanidade. Nós vamos ouvindo essas coisas e muitas vezes acabamos nos tornando ali intérpretes dessa mensagem de destruição, que nós não vamos negar que há uma possibilidade de acontecer todos esses fatos, mas que muitas vezes nós criamos, junto às outras pessoas, uma onda de medo, um sentimento de pavor muito grande. E nós percebemos mais claramente isso nos jovens, quando eles ouvem muitos dos nossos comentários sobre, um exemplo aí que nós podemos citar, a nossa situação política atual, onde muitas vezes eles já não estão mais dando credibilidade à sociedade nem aos seus representantes, porque nós estamos habituados a ouvir tantos fatos negativos, tantas situações difíceis, e acabamos transmitindo uma ideia, uma mensagem de que parece que não há solução, parece que não há uma forma de mudarmos tudo isso, que será sempre assim e para pior. E muitos jovens acabam se colocando, então, que eles não veem perspectivas, não veem futuro para a sociedade, não veem futuro para a humanidade, em razão de tantos problemas. Isso tudo porque quando nós vamos manifestar a nossa indignação, nós carregamos essa indignação com o pessimismo. Naturalmente, nós não vamos nos fazer cegos aos problemas que existem. Nós vamos comentá-los de modo a compreender, a esclarecer, mas junto nós também temos que trazer a esses comentários, trazer a esperança, trazer às pessoas a confiança de que, apesar de tudo, esses momentos eles serão superados, como já foram em outras épocas da humanidade. Se nós pensarmos nas calamidades, sejam aquelas provocadas pelo homem, guerra, sejam as calamidades naturais, quando nós pensamos nelas, elas foram situações que ocorreram durante toda a trajetória do homem aqui no mundo material, e elas continuarão acontecendo porque são instrumentos de aprendizado. Mas, no intervalo delas, todos dispõem de grandes possibilidades de progresso, de aprimoramento, todos dispõem de grandes oportunidades de aprendizagem e crescimento espiritual. Todos que passaram por momentos difíceis em suas vidas podem relacionar também momentos de calmaria, momentos em que houve a possibilidade de outras conquistas, de conquistas diferentes daquelas que a dor e o sofrimento propiciam. Então, quando nós transmitimos as ideias sobre as dificuldades, as lutas da vida, que não façamos isso de maneira tão carregada, que não façamos imprimindo ali um pessimismo que leve as pessoas a não crerem mais que haja esperança, a desistirem de lutar pelo melhor, porque nós também seremos responsáveis por essa dificuldade que nós criamos na vida das outras pessoas. Muitas pessoas se tornam muitas vezes fechadas, trancafiadas no seu mundo particular, no seu egoísmo, porque já não acreditam mais no ser humano. Toda vez que presenciaram, testemunharam, que ouviram relatos sobre o comportamento humano, sempre foi no sentido de desacreditar o ser humano, de colocá-lo numa condição mesquinha, de uma condição de um ser irremediavelmente perdido. E essas pessoas muitas vezes trancam dentro de si ali todo o seu potencial de progresso, toda a sua possibilidade de amar, de viver, de se confraternizar. Por quê? Porque ouviram, muitas vezes elas também se tornaram portadoras de mensagens negativas sobre o homem, e isso se deu através da fala. Então nós temos que ter uma vigilância muito grande, porque nós podemos construir para as pessoas um estado de pessimismo, e podemos também estar envolvidos por isso em decorrência da nossa própria fala. Nos ambientes de trabalho é muito comum, às vezes, as pessoas se reunirem para lamentar as condições que elas encontram, e que muitas vezes são lamentações justas. São pessoas que encontram ali grandes dificuldades no seu ambiente profissional, dado a tantas exigências, a tantos problemas, a tantas dificuldades. E entre as pessoas existe ali muitas vezes uma afinidade no sentido de ficar relacionando e remoendo todos aqueles problemas, ficar fazendo as mesmas censuras aos seus chefes superiores, às suas condições de trabalho. Esse entendimento que deve existir entre as pessoas, né? Ter consciência da sua real situação profissional ou em qualquer outro contexto da vida é importante e necessário. Nós não vamos viver como criaturas alienadas, alheias àquilo que nós passamos. Mas o grande problema está no cultivo que nós fazemos desses problemas, e da forma como nós nos colocamos e nos posicionamos uns frente aos outros. Muitas vezes nós criamos um desestímulo tal no ambiente profissional, nas reuniões que ocorrem no momento do cafezinho, na hora do almoço, na hora dos intervalos, em que nós vamos só relacionando o problema. E muitas vezes esquecemos de relacionar também alguns aspectos positivos que nós possamos ter daquele ambiente que nós nos encontramos. Por exemplo, estarmos empregados. Né? Muitas vezes nós aceitamos aquela onda destrutiva que existe nesses meios e vamos perdendo a nossa capacidade de trabalho, vamos perdendo o nosso estímulo para fazer o melhor, e quando nós percebemos, nós já não somos mais o indivíduo que aquela empresa desejava ter. E aí o que acontece? Nós temos uma grande chance de perder ali o nosso emprego. Se era ruim as condições, pior é ficar sem ela. Então, isso é um dos exemplos onde nós podemos, pela fala, pela conversação, tirar de nós mesmos o estímulo a realizar o melhor. E desse melhor, obtemos resultados positivos. No ambiente familiar, nós podemos, muitas vezes, pela nossa fala, criarmos também um estado tal de negativismo, de distanciamento entre as pessoas, que muitas vezes nós plantamos no coração dos nossos entes queridos a satisfação de estar longe do lar. Porque às vezes nós somos tão reclamões com as nossas condições de vida familiar, as nossas condições de moradia, às vezes censuramos tanto os nossos familiares, e o que nós fazemos? Né? Nós criamos neles aquela sensação de que não é bom estar conosco, que o ambiente familiar não é um ambiente que abriga, que não é um ambiente que nos acolhe. Quando as pessoas não têm satisfação de voltarem para o seu lar, porque vão encontrar lá alguém difícil, nós estamos fazendo o que com esse lar? Estamos fragmentando ele, estamos destruindo esse lar, e as pessoas desejarão não estar ali mais. E todo aquele potencial de união, todo aquele resultado que nós poderíamos ter de uma convivência pacífica, harmoniosa, nós acabamos então destruindo pela nossa parte. Isso não significa que nós vamos fazer vistas grossas a situações que precisam de uma correção. Nós não vamos deixar de apontar aquilo que precisa melhorar, mas nós deveremos fazer isso com as palavras revestidas de amor. Não há comprimidos que precisam ser revestidos para passar pelo aparelho gástrico, para que eles possam não ser agressivos a determinada parte do corpo. Também, aquilo que nós precisamos usar para melhorar uma situação e que nós devemos falar, devemos comunicar, devemos revestir isso com o amor, com a bondade, com a mansuetude. Nós podemos advertir, podemos recomendar, podemos sugerir mudanças, mas tudo sempre de uma forma amorosa, não com a forma usual que se faz, não com a forma habitual que nós temos de condenar uma situação, ignorando tudo mais de bom que existe. É? Às vezes o marido chega em casa e ele reclama de uma coisa que a esposa fez que não está do agrado dele e esquece todas as outras realizações que ela tem, que ela luta para manter no seu lar. Às vezes ocorre o oposto, né? O marido chega em casa e a esposa reclama porque o eletrodoméstico já está velho, e ela reclama de uma forma assim, dizendo: ah, tudo nessa casa não presta mais, né? Tudo está quebrando, tudo está aos pedaços. E ele às vezes está tão aflito para renovar, para mudar o ambiente familiar, e aquela fala serviu para tirar dele muitas vezes o estímulo, porque já se sentindo pressionado por certas necessidades, ele acaba então pensando: não vale a pena me dedicar a uma família que não entende meus esforços. Então nós temos que ter uma cautela muito grande. Às vezes nas nossas relações, como professores, como alunos, nós até desejamos o bem daquele que está sob nossos cuidados ali como aluno. Desejamos que ele estude, que ele aprenda, mas quando fazemos as recomendações a ele, carregamos as nossas palavras com um tom de crítica que os coloca ali como sendo incapazes de atingir aquilo que nós pretendíamos. E ao invés de criarmos um estímulo positivo para que ele se renove, nós criamos um distanciamento, uma barreira entre nós e ele. Então nós percebemos por esses exemplos que a nossa palavra, ela pode destruir, ela pode dizimar, ela pode fazer fracassar muitas realizações que nós gostaríamos de tê-las de maneira equilibrada, de maneira adequada, realizações perfeitas. E nós acabamos então agindo assim por falta de ponderação naquilo que nós falamos. Muitas vezes nós trazemos também nas nossas conversações rotineiras um relato sempre minucioso só de problemas. Encontramos um amigo e ele nos pergunta como nós vamos, e nós achamos que a pergunta dele era uma pergunta sincera, que ele queria realmente saber dos nossos problemas. E vamos desviando aquela lista de problemas que nós temos. E ele lá no íntimo também tem a lista de problemas dele, também tem a lista de dificuldades que ele atravessa todo dia, embora nós possamos imaginar que pela aparência que ele demonstra, pelos bens que ele possui, ele não tenha nenhum problema. Mas na realidade, todos nós trazemos muitos problemas. E naturalmente nós teremos necessidade em muitos momentos de compartilhar com alguém as nossas lutas e dificuldades, até para encontrar o apoio. Mas nós não podemos fazer isso de maneira indiscriminada, sempre reclamando, sempre falando, porque toda vez que nós voltamos aos problemas, né, não para apontar uma saída, não para apontar uma solução. Aí nós até podemos contar um exemplo de uma dificuldade nossa e como superamos essa dificuldade. Mas toda vez que nós voltamos, pelo simples fato de falar, pelo simples fato de reclamar, pelo simples fato de relatar problemas para pessoas que muitas vezes não estão capacitadas a resolvê-los ou não podem nos dar indicação de como resolver, nós vamos criando um clima de afastamento das pessoas. E vamos também criando um clima em nós mesmos de derrotismo. Porque veja, nós já convivemos com os problemas. Aí vamos ficar inventariando eles todos os dias, a cada hora, sempre contando esses problemas, sempre citando esses problemas. Então nós vamos criar um estado bastante difícil, porque vamos ficar ali envolvidos permanentemente por esses problemas. É por isso então que nós temos que tomar um cuidado muito grande para nas nossas conversações não ficarmos relatando mágoas. Às vezes uma pessoa nos feriu e alguém nos encontra e pergunta: e fulano, como vai? Aí nós listamos todas as mágoas que trazemos do fulano. Falamos que ele aprontou isso, que ele aprontou aquilo, que ele fez isso, que ele fez aquilo. E quando nós percebemos, todo aquele sentimento do conflito que nós temos com o outro ressurge em nós. Aí a gente se despede do nosso conhecido lá e vai e já começa a achar a vida mais difícil por causa daquele conflito que nós temos. Aí nós podemos agir de maneira que podemos perturbar a nossa paz e a paz de outras pessoas, porque podemos passar a agir com aquela carga de ressentimento, de raiva que nós tínhamos, passamos a agir então motivados com aqueles sentimentos perturbados que nós despertamos. Veja, fomos nós mesmos que fizemos o problema ressurgir. As pessoas que cultivam as mágoas e vivem vivendo essas mágoas são piores do que os causadores das mágoas, porque as pessoas muitas vezes nos feriram uma vez e nós passamos o resto da vida nos ferindo, ressuscitando esses problemas através de conversações. E essas conversações não são só no plano material, aqui através da fala. São muitas vezes conversações mentais com espíritos que, às vezes, desejosos de nos perturbar, eles vêm e fazem despertar aquele conflito que nós temos. E começamos a travar aquele diálogo mental, que pode ser um diálogo mental íntimo nosso, que não tem a conexão com nenhum outro ser, mas também pode ser algo que está sendo motivado por esses espíritos. É por isso que espíritos como André Luiz, Emmanuel, eles nos recomendam tanto de que o mal não merece comentário em tempo algum. Aliás, essa é uma frase de André Luiz. Que toda vez que nós levantamos esses problemas para ficar relatando, pura e simplesmente, só para comunicar ao outro o nosso descontentamento, o nosso sofrimento, nós espalhamos uma onda de destruição em torno de nós. Nós muitas vezes vamos gradativamente corroendo o nosso bem-estar espiritual, a nossa harmonia, a nossa paz, em razão desse relato tão frequente desses problemas, né? E a nossa fala, ela tem um aspecto muito interessante, que é de servir de diagnóstico do que nós somos, do que nós sentimos, seja temporariamente ou a nossa totalidade do nosso ser. Aquilo que nós comunicamos aos outros reflete muito o nosso modo de ser. Muitas vezes, quando nós damos um destaque muito grande para aquilo que é o mal, né, acreditamos demais no poder do mal e relatamos isso com frequência, citamos isso com frequência, muitas vezes está revelando aí que naquele momento nós estamos muito mais acreditando no poder da força da violência do que propriamente no poder do bem. Muitas vezes, quando nós acreditamos demais que aquilo que é imperfeito, que é inferior, predomina e domina, É como se nós estivéssemos admitindo, então, que o bem nunca triunfará, que o bem é uma invenção da imaginação humana, desejosa de uma vida diferente. Então, nós podemos, através daquilo que nós falamos das pessoas, verificar que tipo de pessoas que nós somos. Se nós somos muito pessimistas, estamos sempre relacionando apenas os aspectos negativos da vida de uma forma amarga, estamos falando isso permanentemente, nós podemos mostrar que nós somos criaturas sem confiança na vida. Podemos estar revelando ao mundo aquilo que nós mesmos nem sabíamos sobre nós. Nós somos criaturas que não acreditamos no progresso espiritual. Nós que conhecemos a doutrina espírita temos um compromisso muito grande com as ideias do bem. Nós recebemos uma revelação que nos torna muito responsáveis por aquilo que nós falamos, porque muito mais do que dizer sobre os relatos dos espíritos, sobre a vida espiritual, muito mais do que dizer sobre as manifestações espíritas que causam às pessoas muitas vezes tanta admiração, muito mais do que falar sobre a reencarnação, nós temos que dar um testemunho perante a vida de um grande otimismo, de um otimismo, de uma confiança de que, apesar de qualquer luta, de qualquer sofrimento, cada ser humano está destinado à perfeição e à felicidade, e que ela só será conquistada através de trabalho perseverante. Quando nós destacamos demais o mal, quando relatamos demais o mal, parece que nós estamos negando tudo isso. Então vem aí o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em estarmos transmitindo às pessoas sempre uma mensagem de confiança. Vamos relatar aí de um atentado, mas vamos juntos ter que colocar alguma ideia positiva. Se não, não relatemos isso a ninguém. Se nós não pudermos contribuir de alguma forma a mudar o rumo de uma conversação, silenciemos e nesse silêncio façamos uma prece pedindo a Deus que traga para nós luz naquele momento para que uma boa palavra surja. Porque nós poderemos, para pessoas frágeis, espalhar uma onda de medo, podemos disparar uma onda de desconfiança, e pior ainda, um jovem que tantas vezes tem tantos sonhos, tantos desejos, nós podemos imprimir nele uma mensagem negativa que lhe poderá levar muito a se libertar dela, poderá levar muito tempo e muito esforço. Nós temos que, na verdade, então, transmitir sempre nas nossas falas aquilo que possa melhorar a vida do nosso próximo. Se a nossa palavra não contribuir nesse sentido, nós devemos detê-la conosco. Isso já será uma grande realização. Não transmitir às pessoas noções destrutivas, noções que eliminem a sua esperança e a sua confiança na vida. E nós podemos fazer uma espécie de tratamento da nossa alma quando nós diagnosticarmos que a nossa fala é muito pessimista, que a nossa fala é muito maliciosa, que a nossa fala é destrutiva. Nós podemos fazer um tratamento que é muito simples. Nós podemos reservar um tempo diário, se a nossa rotina não permitir, semanal, para pensar que rumo as minhas conversações tiveram com as pessoas nesse período. Em que setor da vida eu estive mais ligado? Eu falei para ajudar as pessoas ou o que eu falei pode atrapalhá-las em algum momento? E sem nenhum sentimento de culpa, nós devemos buscar localizar então em que ponto nós estivemos sintonizados aí nas faixas da vida. Nós falamos de amor, de construção, de progresso, nós falamos de renovação, nós falamos de fraternidade, de compartilhar, ou nós falamos de pessimismo, de destruição, de morte, de infelicidade. Quando nós conversamos sobre as pessoas, sobre a habilidade, nós descambamos para o campo da malícia, para o campo da vulgaridade, ou nós tivemos o bom humor, tivemos as tiradas inteligentes que trouxeram ali alegria naquele momento. Basta meditarmos nesses momentos e pensarmos naquilo que nós dizemos, naquilo que nós falamos. A partir desse momento, feito o diagnóstico, nós podemos fazer mentalmente uma reformulação daquilo que nós gostaríamos de ter dito. Realmente pensar, eu gostaria de, no momento que me relataram um ato de violência, não ter dito, tem que realmente aniquilar esses malfeitores. Eu deveria ter dito, não, que Deus nos ajude a encontrar uma saída. Podemos mentalmente adquirir uma nova forma de pensar sobre aquele fato. Pode parecer algo banal, mas não é. Nós, na verdade, exteriorizamos pela fala aquilo que nós pensamos antes. Então, se nós treinamos pensar coisas positivas, se nós treinamos pensar coisas harmoniosas, é muito natural que quando nós venhamos a falar novamente, nós falemos algo nesse sentido. O fato é que muitas vezes nós não temos dentro de nós esse material com muita fartura, né? Aquilo que está relacionado ao bem, à bondade, ao amor, às vezes nós temos dificuldade de falar. Por quê? Porque nós estamos tão habituados a tantas encarnações a falar mal, a falar do mal, a privilegiar o mal na nossa conversação, que nos faltam referências. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar nas fontes das mensagens, da literatura espírita, em outros livros não escritos que trazem pensamentos positivos, pensamentos harmoniosos, esses raciocínios. Devemos buscar, através, então, de uma leitura, de um estudo periódico, uma harmonização para a nossa vida. Muitas pessoas que adquirem hábitos de leitura do Evangelho diariamente passam a ter uma nova forma de se posicionar perante a vida, passam a ter uma nova conversação. Todo mundo que já fez isso um dia, que já se voltou para o Espiritismo em uma determinada época da sua vida, já adulto, e que começou a mudar o seu modo de pensar, pode já ter passado por essa situação. A crítica de amigos de falar: ah, você depois que virou espírita começa só a falar dessas carolices, começa a falar só dessas bobagens, só pensa em falar de amor e bondade. Mas por quê? Porque nesse momento, muitas vezes, nós estamos tão voltados para essas novas ideias que nós as incorporamos temporariamente. Ainda não foi uma aquisição total, foi uma aquisição parcial que nós fizemos. E aí o que que acontece? Nós passamos a reproduzir isso. É algo ainda artificial, ainda não é a conquista que o espírito realmente deve alcançar, mas ele é um começo excelente. E nós podemos voltar a ter essa postura, então, em qualquer momento da vida. Basta nós retomarmos essas ideias sublimes que nós temos, que são os ensinamentos dos Espíritos, e reviver isso diariamente. Cultivar uma leitura edificante é algo, um tema assim, às vezes tão comum, tão falado, né? Que nós temos que ter uma leitura edificante. E, de fato, isso tudo serve como um preventivo para burilarmos a nossa comunicação, né? Suprimir aquilo que é de natureza inferior. Então, aquele articulista de um jornal que é muito sarcástico, que ele é muito destrutivo, vamos brecar essa leitura. Vamos buscar aquele que faz uma análise mais inteligente do quadro e que não busca simplesmente a crítica pela crítica, a destruição pela destruição. Vamos selecionar aquele que também aponta junto à crítica saídas. E quando nós vamos conversar com as pessoas, vamos apontar saídas também. Vamos apontar também otimismo nas nossas conversações. Suprime aquilo que é inferior, aquilo que é destrutivo, e vamos incorporando só aquilo que é positivo, aquilo que nos favorece a vida e o progresso. Dessa forma, nós vamos estar, então, tratando a nossa capacidade de falar e melhorando a nossa vida através da nossa própria palavra. Algo que nós podemos também, além de formular então novos pensamentos, pensamentos harmoniosos sobre aquilo que nós emitimos os nossos pareceres durante um período, nós também podemos sinceramente pedir numa prece a Deus que nos ajude a corrigir a nossa capacidade de falar. Há uma mensagem de Emmanuel em que ele coloca que a prece, muito mais do que sendo um pedido que comunica a Deus as nossas necessidades, é algo que serve para nós mesmos nos conscientizarmos sobre aquilo que nós precisamos para nós. Então, ao pedir à espiritualidade, a Deus, que nos ajude a retificar a capacidade de falar, nós vamos nos conscientizando sobre essa necessidade. Vamos modificando isso em nós e vamos descobrindo, então, que nós vamos mudando ao longo do tempo. Só que isso é um trabalho que deve ser realizado continuamente, que nós devemos ter a preocupação permanentemente de estar ali comunicando às pessoas o melhor que a vida pode oferecer e sempre apontando com otimismo, alternativas, sempre apontando pensamentos que ajudem a edificar e não destruir. Nós podemos então, para concluir, lembrar que Jesus realizou o que realizou com a palavra. Jesus não detinha nenhum outro instrumento a não ser a sua fala. E ele impressionou as pessoas muito mais por aquilo que ele falou do que propriamente pelos fenômenos que produziu. Porque os fenômenos muitas vezes não eram acreditados. Quando ele mandava as pessoas se apresentarem ao sacerdote para provar, aquilo não foi suficiente que convencia. Ele cura um cego, fala, não, o cego era um charlatão que nunca foi cego. As pessoas não queriam acreditar. Quando ele faz certos fenômenos, as pessoas acham que são artes mágicas, diabólicas, que ele tinha ligações com o mal, por isso ele realizava aquilo. Mas aquilo que ele falou calava fundo até naqueles que eram seus opositores maiores, até aqueles que estavam em maior desequilíbrio. É interessante que ele consegue deter uma turba enfurecida. A polícia muitas vezes, com o cateteste, não consegue conter uma pessoa enfurecida, uma pessoa desejosa de praticar uma violência. Detém às vezes com muito custo, né? Agora, ele consegue deter uma turba enfurecida que corria atrás de uma mulher desejando apedrejá-la apenas com palavras, mandando que eles pensassem se eles também eram isentos de todo mal para poder atirar a primeira pedra. Se eles fossem sem pecado, se atirariam. Ele detém a fúria humana de uma turba com palavras. E ele renova a vida das pessoas com palavras também. Então isso tudo nos mostra que a palavra tem um poder muito grande em nossas vidas. A palavra é capaz de modificar, destruindo, se nós lembrarmos de todos os discursos na história da humanidade que motivaram guerras, rebeliões, que motivaram invasões, foi pelo comando da palavra de generais, de líderes políticos. Mas a palavra também serviu para a renovação do mundo. Se nós pensarmos em Sócrates, que não escreveu nada, apenas falou para os seus discípulos. E o seu pensamento está vivo até hoje. Se nós pensarmos em Jesus, que renovou a vida de tantas pessoas através do verbo, isso tudo então nos mostra que a palavra tem um poder muito grande. E ainda, para finalizarmos, nós podemos pensar no ensinamento que Jesus nos deu, dizendo: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A luz a que Jesus se referia, nós podemos trazer aí muitas conotações para ela. Mas hoje nós podemos pensar que uma forma de fazer brilhar para o nosso próximo a luz, que Jesus disse que nós somos portadores, é através da nossa fala com otimismo, com amor, com bondade, com incentivo ao bem. E eles certamente glorificarão a Deus através de uma renovação mental, através de uma contribuição que nós estaremos dando a eles para pensar diferente, para agir diferente. Que Jesus nos abençoe então a todos.